12 horas de 27, meio-dia e 27 no seu resumo da manhã. Já estamos aqui ao vivo, está na conexão já o prefeito com a gente? Alô, Rochinha, boa tarde. Boa tarde, Nerisaldo. Tudo bom, prefeito? Como é que tá as coisas em Salvador? Tá bem, graças a Deus. Nós estamos saindo daqui a pouco de Salvador e indo para Seara. Muito bem. Deixa eu passar o pessoal, prefeito. Ontem eu até estive fazendo um comentário no nosso resumo da manhã da importância desta reunião que aconteceu em Salvador, e eu volto até a repetir e passar para você que está em casa acompanhando o resumo da manhã, da importância dessa reunião realizada. Quer dizer, foram 3 dias de muito debate, né, e finalizando hoje nessa roda, esse círculo de pessoas importantes para discutirem sobre a saúde do município. Principalmente a discussão foi o Hospital Frei Justo Venturi. É muito bom a gente deixar bem claro isso, que o foco da reunião hoje foi discutir o Hospital Frei Justo Venturi. E foi, acho que, um dos dias mais importantes em se tratando desse tema aqui em Seabra. Antes de mais nada, gostaria até de parabenizar a figura do prefeito, que nos deu uma entrevista, acho que na semana passada, ou há cerca de 10 dias atrás, onde muitas pessoas até não acreditavam, né, que teríamos a sua presença aqui no resumo, mesmo em Salvador, para falar sobre a questão da saúde do município. E mostrou a cara, veio realmente, falou da realidade, do que poderia ser feito ou não, e agora trazendo essa notícia muito importante para a comunidade de Seabra. Hoje pela manhã, prefeito, eu recebi a ligação do diretor da 27ª DIRES, Dr. Braulino Peixoto, e ele me adiantou essa notícia muito importante. Primeiro, eu gostaria que o senhor explicasse como tudo foi formalizado. A reunião começou às 8, às 9. Tivemos a presença do Dr. Bastos aí, me parece, representando o hospital. Como foi que tudo aconteceu, prefeito? Nerisaldo, bom dia. Boa tarde à Nova FM. Boa tarde a todos os ouvintes aí da rádio Nova FM. Mas nós estamos aqui em Salvador desde a semana passada, participando de reuniões, tratando do mesmo se a presença do representante do Hospital Frei Justo Venturi, mas aqui sempre reunido com o pessoal da Secretaria de Saúde do Estado, né, com o secretário, com a assessoria do secretário, né, desde a semana passada que nós estamos aqui reunidos. E ontem foi a última reunião minha com o pessoal da Secretaria de Saúde do Estado. E nessa, que era para ser a última reunião, ficou decidido a gente ligar para a diretoria do hospital e convidá-los para mais uma reunião que aconteceu hoje de manhã. Eles se prontificaram a participarem e hoje sentamos na mesa, né, o Estado está impossibilitado por motivos legais de ajudar o hospital, porque o hospital não tem título de filantropia, como está sendo sempre discutido isso aí, né? Então, enfim, ficou o município decidido que vai ajudar mais financeiramente o Hospital Frei Justo Venturi. Né? A partir desse mês, a gente começa a ajudar financeiramente o hospital e ajudar também com alguns medicamentos que o hospital faz uso lá. Né? E dizer a todos de Seabra que, mesmo se acontecesse o hospital dia 1º, no dia 2, a prefeitura ia reabrir ele através de intervenção na justiça, né? Porque a gente não ia deixar a população de Seabra sem assistência hospitalar em Seabra, né? Então, nós estivemos discutindo com o Dr. Bastos, ele foi também muito compreensivo, né? E chegamos a um acordo, a prefeitura vai fazer os esforços aí para cumprir com tudo que foi combinado com ele aqui, com o assessor do secretário Jorge Sola. Então, o hospital, a gente quer declarar aí que o hospital não vai mais fechar, né? Que a prefeitura vai ajudar financeiramente e não fecha mais. Essa notícia que correu do dia 1º, ela se torna nula a partir de hoje. Ô prefeito, informa a gente, foi assinado alguns documentos por parte do governo do estado, do município, até se tratando da diretoria? Como é que funcionou essa roda, esse círculo de discussão? Olha bem, o Estado, na verdade, ele não tinha como assinar documento nenhum, porque eles não estão entrando assim, vamos dizer, eles só fizeram intermediar, mas eles não estão entrando com financeiro nenhum. Nenhum. Com a ajuda financeira. Você daí deve quem está entrando com a ajuda financeira é a Prefeitura Municipal de Seabra, que está dando recurso para o hospital manter aberto. recursos e remédios, na verdade. Tô entendendo. É de uso hospitalar. Nós se comprometemos a ajudar a partir de agora mais, já vim ajudando, mas vamos ajudar muito mais para o hospital não fechar, né? Não ficou nada assinado nessa reunião, mas ficou minha palavra, meu compromisso, e vou honrar. Você está entendendo? Estou entendendo. Então, a partir de hoje, essa notícia que foi essa carta aberta feita pelo hospital, que ele iria fechar a partir do dia 1º, se torna nula a partir de hoje. O hospital não vai mais fechar. Ô prefeito, como é que vai funcionar a questão da filantropia? Hoje não saiu muita gente aqui na cidade, tá, até já me ligaram várias pessoas. Nerisvaldo, saiu o título de filantropia e o prefeito agora está passando, deixando bem claro que a responsabilidade em parte está ficando para a prefeitura, né, para o município. E a questão do título de filantropia, até quando o município, a gente sabe, todo mundo tem consciência, que não tem condições assim também para estar se mantendo a instituição ou parte dela. Mas foi fechado um acordo político, uma parceria por parte de senadores, deputados, ou seja lá de quem for, né, para a busca do título de filantropia do hospital? Porque a gente não sabe até quando a prefeitura aguenta, porque não é pouco dinheiro. Olha bem, Nerisvaldo, nós acionamos a senadora Lita Mata para cobrar lá, dar mais celeridade a esse processo de filantropia. E hoje, se não me engano, já encontra abaixo de 400, que estava numa posição a semana passada de 600, verdade, já está baixando para 400. Né? Então está dando celeridade, aqui a Secretaria de Saúde do Estado também está cobrando lá Brasília e tal, para sair o mais rápido possível esse tipo de filantropia. Né? Então eu acredito que nesses 3 meses aí, eu acredito que se tiver tudo ok, o título sai. A previsão nossa é que em 90 dias esse título já está pronto. Aí, a partir daí, melhora o hospital, porque aí vai poder receber recursos do governo estadual também, do governo federal, e a prefeitura municipal de Seabra pode isentar o hospital de alguns outros impostos que tem aí, que ela paga todo mês. Como é que vai ser feito esse tipo de colaboração, de incentivo, o prefeito? Dá para se dizer? Vai sentar ainda a prefeitura com o secretário de administração? Afinal, a gente sabe das dificuldades, porque o hospital, ele está como particular, é uma associação. Como é que vai ser feito esse repasse? Ou vai se sentar ainda para discutir sobre isso? Não, olha bem, já ficou quase tudo acertado aqui com a gente, doutor Bastos, né? Que a prefeitura vai pagar aí 2 médicos para atender no hospital e vai fornecer alguns medicamentos de uso hospitalar, como soro, essas coisas assim, você está entendendo? Estou entendendo. Então, a princípio aí, a prefeitura vai manter 2 médicos dentro do hospital e mais medicamentos, né? E nós estamos querendo fazer um remanejamento de IH da região, tentar tirar de cada prefeitura, de cada município, 10 IH e canalizar para o Hospital Frei Juventude, que é uma forma de entrar mais um recurso para o Hospital Frei Juventude. Então está sendo feito também, ainda vai continuar sentando aí com os prefeitos, com as secretarias da região, já vai ser tomada essa iniciativa por sua parte de tentar transferir das outras localidades aqui para o Frei Juventude. Exatamente. Essa questão de medicamentos, de ajuda em medicamentos e a ajuda de 2 médicos que a prefeitura vai dar para o hospital, vai pagar 2 médicos lá para ficar atendendo no hospital, isso já está batido o martelo, né? Ajudas em IH também vai ser canalizada, algumas IHs para o hospital, tem IHs que a prefeitura tem competência de ela mesma fazer a transferência para o hospital, tem outras IHs que é de outros municípios, que os prefeitos dos outros municípios é que tem a competência de fazer essa transferência, tirar de uma unidade e jogar para o hospital, né? Mas nós estamos mobilizando isso aí na região. Mas, independente disso, já ficou certo o compromisso da prefeitura de Seabra em pagar os 2 médicos aí para atender no hospital e dar mais ajuda em medicamentos. E algumas outras coisas que vier também aí a necessidade do hospital e que tiver dentro das possibilidades da prefeitura, a prefeitura também vai estar pronta para estar ajudando. Falando na questão de possibilidades, a gente aqui, uma outra oportunidade, acho que na última entrevista que fizemos, foi até anunciado meados de fevereiro, março, né? Mais fevereiro, da provável abertura da UPA. Com esse investimento extra aí da prefeitura, que segundo as informações não estava no orçamento, não estava orçado isso, O que é que vai ser feito? A UPA vai abrir ainda naquele mesmo período? Porque esse é um gasto extra que a prefeitura não esperava. Vem o investimento com o hospital, com esses médicos. Teremos a abertura da UPA nesse mesmo período, prefeito? Ou vamos ter que aguardar um pouco mais, afinal tem esse gasto extra com o hospital? Não, olha bem, a UPA vai ser inaugurada provavelmente aí em janeiro, já é para a gente estar com essa UPA funcionando. Né? Já está em processo de licitação os equipamentos da UPA, que vai acontecer dia 5, a licitação para a compra dos equipamentos da UPA, dia 5 agora, já acontece a licitação, né? Então está dentro do planejamento, o mesmo planejamento da UPA. E essa questão do hospital, nós vamos fazer o sacrifício para cumprir com tudo, para poder não deixar o hospital fechar. Estou entendendo, então. E também, Nerisaldo, eu quero deixar aí, esclarecer aí para a população, que os investimentos na saúde do município vai continuar. Não vai ter queda em nenhuma localidade. Independente de qualquer coisa, vai ser aberto o PSF da Lagoa da Boa Vista agora também, né? A UPA, tudo isso vai continuar. O SAMU, o ano que vem, vai entrar em processo de construção. E ontem à tarde também eu tive reunião aqui com a equipe médica, são médicos nefrologistas que tratam de hemodiálise, e eles se prontificaram a instalar uma clínica dentro de Seabra para atender a região todinha, né? Fazer hemodiálise aí em Seabra e não deslocar mais para Salvador. Então nós estamos nesse processo aí também. Muito bem, então. Prefeita, antes de mais nada, agradecer a sua participação, nosso muito obrigado, acima de tudo, de estar esclarecendo logo diretamente, até da última vez que a gente o procurou nessa questão, ele fez questão, não, deixa que eu entro na semana passada, vai entrar, prefeito, vou entrar para explicar, encarou realmente essa situação, está aqui esclarecendo mais uma vez o que vem acontecendo em se tratando de saúde, e o mais importante, além de tudo, é essa parceria que vai se manter entre município e Hospital Frei Justo Venturi, não só se tratando dessa gestão ou de qualquer uma outra que possa entrar no futuro, daqui a 10, 20, 30 anos, é importante ser mantido essa parceria. Fiquei feliz em saber que sentou o prefeito do município, Rochinha, junto com o médico, igual na questão representando o Hospital Frei Justo Venturi, Dr. Basso, que saiu agora há pouco de Salvador, vai estar chegando aqui há cerca de 5, 6 horas, já recebi a informação que o Dr. Basso já deslocou de Salvador aqui para Seabra. É importante essa união, nessa preocupação em se tratando da saúde do nosso município. O nosso muito obrigado. Eu até tive com algumas pessoas que é importante oposição, situação, todos juntarem nessa questão. E muita gente ficou até impressionada do prefeito ir pessoalmente apresentar a sua visão. Ele poderia muito bem estar deslocando um secretário, assessor de imprensa, mas não, o próprio prefeito veio para cá, falou, esclareceu o que está sendo feito, o que vai ser feito e acima de tudo, batendo o martelo com compromisso, né? É o compromisso que está sendo dito no ar, que foi dito na mesa de discussão, né? E esse compromisso nós, como sociedade, vamos estar acompanhando de perto. Prefeito, parabéns mesmo pela iniciativa e também por estar, né, passando e transmitindo toda essa realidade para a nossa comunidade. Valeu, Nerisaldo. Eu quero deixar aí, né, meus agradecimentos também à Rádio Nova FM, a você, né, que também se preocupa com essa causa, e deixar claro aí que o hospital de Seabra, enquanto eu estiver na prefeitura, com fé em Deus, ele não fecha, você está entendendo? Uhum. Nós vamos fazer de tudo para manter ele aberto, né? A UPA também, né? E minha intenção é levar para Seabra uma referência na saúde pública, né? Acredito que o ano que vem, até o final do ano que vem, Seabra já está sendo referência em saúde pública também. Né, quero agradecer também o pessoal do hospital, né, em especial a Dr. Basso, né, Dr. Luiz, a João Almeida, que também estava nessa luta aí, preocupado com isso tudo, e eles, na verdade, compreenderam também a parte da prefeitura, até onde a prefeitura pôde ajudar, né? Então, nós estamos aí, né, para ajudar ao hospital, né, porque, de qualquer forma, nós estamos ajudando a população de Seabra. Né? E isso não poderia deixar a gente que o hospital fechasse, né? Porque todo mundo saía prejudicado, né? Em principal a população, né? Então eu quero deixar meus agradecimentos à Rádio Nova FM e em especial a você também, viu? Boa tarde, e à noite estarei aí em Seabra. Muito bem, então. Qualquer coisa que depender, você pode me ligar. Muito bem, prefeito, nosso próximo assunto, não de hoje nem de amanhã, mas a partir de agora, a gente vai até agendar no futuro e pedir um apoio, tanto do município, que se trata também do estado, para a gente colar no estado, só que aí já não vem mais de saúde, é a questão da água do nosso município. A gente vai discutir numa próxima oportunidade. Prefeito, muito obrigado mais uma vez. De nada, Merivaldo. Boa tarde a todos aí. Prefeito Rochinha, ao vivo no Resumo da Manhã. Importante, eu acho, essa conciliação, essa união entre Frei Júcio Ventura e município. É importante sentar na mesa, é importante conversar frente a frente, cara a cara. Deixa eu mandar um abraço para minha querida Deja, a Hermínia, o pessoal que nos informou, o pessoal que está mandando e-mail, a caixa de e-mail da gente está carregada. Agradecer aos ouvintes através da Web Rádio também, que estourou. O doutor Sérgio acompanhou aqui, é uma audiência incrível. Né, através da net, de pessoas de outras cidades, moradores de Seabra, de outras localidades, nos acompanhando também. O nosso muito obrigado. Agora, agradecimento a você, ouvinte, que quando a gente trouxe aqui de primeira mão, né, Nerisvaldo não, Nerisvaldo segura não, tem que ir na pressão mesmo, né, a gente tem que falar mesmo. Então, o nosso muito obrigado a você, que é ouvinte, que sempre vem apoiando a nossa emissora, apoiando a gente aqui do programa, para não correr para trás não, porque o sistema é bruto, é apertado. E a nossa bandeira, a próxima bandeira agora, é a água do município. A gente não vai parar de dar dor de cabeça para esse povo nunca. Tô alegre, Hospital Frei Justo não vai fechar, graças a Deus. A toda a equipe do hospital também, que eu vi a preocupação no olhar de cada pessoa, cada funcionário. Né? Um abraço a toda a equipe, em nome do meu grande parceiro Márcio, da CID, a toda a equipe, em nome desse pessoal, né, que está no hospital, que eu sei que está nos ouvindo agora aí. Que passou por um aperto tremendo, porque existe também a questão, às vezes a gente pensa só a saúde do povo, mas e a aposentadoria desse pessoal que está lá tanto tempo trabalhando e corre risco? Existe essa questão também, e isso até então está assegurado. Aos amigos aí do hospital, aos funcionários, o nosso abraço. Então é uma felicidade geral. Obrigado pela audiência, pela paciência, obrigado a você que é patrocinador e a você que é ouvinte. Até amanhã, a partir das 12. Fiquem todos com Deus. Doutor Braulino Peixoto, um abraço, meu diretor. Tchau. Nerisvaldo Sobrinho, a maior audiência da cidade. Neste sim, eu confio.